cair. O sistema vai cair. O sistema diz que ser crente é coisa de otário. O sistema diz que rap é coisa de noiado. Diz que só playboy pode fazer faculdade. Diz que só o dinheiro pode trazer felicidade. O sistema diz que na favela não tem vencedor. Diz que hoje em dia já não existe mais o amor. Pra ser cabuloso tem que andar armado. Diz que massa mesmo é fumar um baseado. É tipo assim, tem que pegar as donas e sair fora. Se tu se apaixonar, tu é prego, aí nem cola. Se tu é cheio de treta, é mal intencionado. Matou mais de dois, aí tu é considerado. Curtição de verdade é um whisky Red Label. Se tu é massa mesmo, banca um pros parceiros. Ilusão, droga, prostituição é o que há. Isso que o sistema quer, quer te afundar. Oprime o cidadão pela humildade e educação. Só lembra da periferia, perto da eleição. Esses patifes eu vou ver cair. Pro sistema já era, é o meu Deus quem manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, sistema vai cair. Vou me entregar, eu vou continuar. Eu tenho Deus, sei em quem confiar. Na minha vida não entra maldição. O sistema não mudou meu coração. Eu sei, ele tá aí pra mentir. Mas em nome de Jesus, vai cair. A minha vida tá firmada no meu Senhor. Saí do oprimismo do sistema e hoje aqui estou no caminho que me conduz à salvação. O sistema pode tentar, mas não ilude meu coração. Chega aí, doido, não tem nada a ver. Beber uma birina de fumar um narguilê. Ilusão, covardia, mentira e mais mentira. É isso que o sistema faz, induz a patifaria. Não liga pra educação do cidadão. Assim fica mais fácil de roubar ele na eleição. As mina nova, cheia de ilusão. Se tu me ama de verdade, vamos ali e me prova então. O sistema tá fazendo os mano ficar cego. Engravidar e sair fora, isso sim é ser prego. Seja guerreiro, faça diferença, eu acredito em ti. Em nome de Jesus vai cair. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, vai cair. Sistema sujo, todo levado ao descaso. Sem prosseguir adiantar, só mesmo atraso. O colarinho mete a mão na minha grana. Almejando só luxo e muita fama. Moleque barrigudo já não tem mais o direito de brincar, de ser feliz, de viver satisfeito. Eu tô aqui, parceiro, e vou tocar o terror. FAP da mata não tarda e já chegou aí, família. Não vim pra te acusar, vim falar de Jesus e o evangelho pregar. Andam dizendo que o rap é coisa de bandido, que é do diabo, satã, sei lá, do decaído. Parceiro, pra que esse preconceito? Olha pra mim, véi, e tenha mais respeito. Eu falo mal desse sistema que não fala de Jesus e ainda vem com nhenhenhen pra eu não pregar a mensagem da cruz. Doidão, só Jesus pra me fazer parar de pregar, de crer, de anunciar. O sistema pode até tentar contra mim, só que em nome de Jesus ele vai cair. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui. O sistema vai cair, é Deus que manda aqui.